André Cedeiras, o moral de Bicoara. São João chegando, nada de São João, nada de festa, nada de canjica, nada de vacina. Oh, e agora, quem poderá nos defender? Eu, Hermínio Félix. Tic-toc, tic-toc, toque, toque. Ao som da sanfoninha, bate.